A gente queria fazer um remix dessa aqui. Eu era o neguinho, vendo tudo, maravilhado com o baile, caralho. Olha agora. Veloz na sessão, convite pra inserção da voz no beat, irmão. Claro que é nóis. Conta samba pelo que ama e pra zona sul. Eu admiro o Dalai Lama, mas prefiro o Sun Tzu, morotru. Cê sabe o que eles querem, irmão. Nós enchendo o tanque da limousine, voltando pra casa de busão. Não, hoje não, não. Dessa vez eu me livrei da depressão. Tava fácil pros três. Assim, patrão, doutor, não acho certo. Senhor pra mim é Deus, e polícia não chega nem perto disso. Isso é comício, moleque, vacilão. Saiu do show, revolucionou, quebrando os orelhão. Deitou na calçada, loucão. Não compreendeu a intenção, então perdoa, pai. Eles não sabem o que faz. Dele sabedoria pra que mude antes do Akijai. Hoje tudo é high-tech, wi-fi, internet, bluetooth, mil grau. Valor de proximidade digital, contato virtual. Outro elo com ente superficial, rápido. Porque com a vida ia ser diferente. Resta nós saber, se colocar e saber. Usar os meios sem deixar os meios usar. Nós quer Danone na geladeira, luxo e fartura. Comer ovo por opção, casas no Morumbi e tenda. Não que eu queira fugir daqui, eu quero é viver de renda. Nas pretinha, bonitinha, de sainha apertada, de preguinha, curtinha, toda enveredada. É um gato na churrasqueira, um sonzinho, mais nada. Entendeu? Entendeu? Diz! A lábio quebrada. Entendeu? Entendeu? Diz! A lábio quebrada. Entendeu? Entendeu? Diz! Os maloqueiros vêm, os vagabundos tão. As minazinhas tem, atrasalado não. Cê sabe qual é, sim. Pra nós é mó satisfação. Aí maloqueiro, levanta sua mão e vem. Laia, laia. Desde quando gravávamos nas fitas, até nessa noite, a noite mais bonita, com várias minas, com vários mano. Quem diria, imaginaria, tudo isso aqui há 10 anos. Tava além dos planos, estávamos tritões, atravessamos tempos, nós alcançamos sonhos. Tudo isso construído com poesia e voz. São Paulo mais que nunca, a rua é nós.